Tan 3602 para Coca. 3602, prossiga. Tan 3602, está autorizado para Porto Seguro, nível 320, aerovia Polícia 50, decola da pista 10, curva direita, subida da El, transição de Gené. Acione 5176 e o controle 119, décima 8. Ok, autorizado então 320, Porto Seguro, aperitivo 50. Decola pistão 0 com curva direita, saída da El, transição de Né. 5176 transporta e o controle 18198. Chamando pronto. Camarada. O Gol 397 para cópia. Pronto, Cor. Polo 397, Salvador Petrolina, nível de voo 180. Correção, Polo 397, Salvador Ilhéus, 1397 Ilhéus, nível 200. Ilhéus 200, decola da pista 10 com curva direita da El Leda, após Leda direto Ilhéus, acione 5166 e o controle 19.8. Portugal, então Ilhéus 200, decola da 10, curva direita da El Leda Ilhéus. 516698. Chave pronto, 397. Bora. Solo Salvador, é o Papapapá, Alfa Tango Tango. Siga Alfa Tango Tango. 2 a bordo, passo 3, Ilhéus 080. Decola partida Delta. Com 4 horas de autonomia, alternando Porto Seguro para a compra da autorização. Ok, o Alfa Tango Tango, mantém escuta, aguarde cópia. 4767-26 para o táxi, com 3 horas e 30, Fortaleza 105 a bordo. Sobe 6706-105 a bordo, 3 e 30, Fortaleza? Afirmo. 260, contato radar, autorizado chegada a mar e desce para o nível 050. Ok, então vamos prosseguir via Alfa. Delta, o ponto de espera vai chamar a torre 18612, é o objeto 6726. Solo, tanque 3602, direcionamento na 05. Solo total 9912, livrou na escuta. Total 9912, semelhança, taxa e quilo para ingresso no pátio 3. Maranja daquilo para ingresso no pátio 3, 9912. Solo, copiou 3602, até? Negativo. Puxa, pega acionamento no 05. Tá livre, puxa, chama para o táxi. Eu chamo para o táxi. Presente, tá? Bravo Uniforme, fica atento a passa, deixa o Mike Bravo Uniforme. Opa, plano 5490 da Trip. Se ainda não, negativo, mantém escuta, aguarde. Aguarde, tá não. Solo, Papatango, Jurek, Bravo Delta. Eu tô em contato com a IES, só um minuto. Pra ingresso naquilo, 9992. Tá, o 9992 pra ingresso na parte. Tá livre o ingresso do hotel 9912. 9912. O Webjet 672000 vai dar passagem do 727 à frente, ingressando no pátio 3, após ingresso na Delta. Ok, vai dar passagem ao 27, tá ciente aqui, vou fazer o conto da peça da minha. Uniforme 22, controle 198, boa viagem. Certo, 198, barulho certo. Delta, bom dia, Papatango, Mike Bravo Uniforme. Bom dia, Papatango, Mike Bravo Uniforme, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída Momo Albo, suba para o nível 180. 180, perfil da Momo Albo, grato, Bravo Uniforme. Aliás, não, você entra em contato com a companhia aí. Delta Bravo Delta, contou o solo? Sim, você tocou a compra do plano aqui, está para as 13 horas, no 090. Dia, desculpa. 6726 da Webjet, então, ponte pela Delta, escuta. 6726, boa linha, mantém na 10. A linha aí mantém a 10, né, Sadrach? Solo Salvador, é o 35490. Juliette Bravo Delta, entre em contato com a sala IS. Entra lá. O 35490 para Petrolina, pronto cópia? Pronto a cópia, pushback, acionamento inclusive. Quem está livre, puxa acionamento na remota, conforme Petrolina, nível 180. Decola na pista 10, curva esquerda, subida Momo Alvo, após alvo direto. Acione 5403 e o controle 19.8. 35490, autorizado Petrolina 180. Decolando o perfil Momo Alvo após Petrolina direto, transponda 5403, controle 1980. Chame para o táxi. Passarás 490. Alfa Tango Tango, cópia. Prossiga, Tango Tango. Para Ilhéus, nível 060, é o Vigo 677, decola da pista 10 com curva direita, subida coral, acione 0277, acione 0277, controle 198 e atua 1186. Autorizado para Ilhéus, 060, da Golf 677, decola da 10 com curva direita na saída coral. Transponda 0277, controle 1198 e a 2186. Confirmando, decola a partida da Taxi Delta. Papapá, Alfa Tantão. Gente, ali vem para o acionamento. Vai chamar para acionamento. Está 3602, 101 a bordo, 2h30 de autonomia, alternando com fim. Mari, desce para o nível 0620, 3790. Oito meia, ajuste 1015, TAM 3602. Ok, à direita, Juliette Alfa na Delta, 286, obrigado, 3602. Dado final ILS, X-Ray, sem glide, forma estabilizada. É igual no 2. Uniforme, informe radial da Jacobina. É, 317, ou perdão, 331. Obrigado, prosseguir direto, Jacobina, sem restrições, 180, Mike Bravo Uniforme. Uniforme, graças. Já pode chamar o controle? 198 para viagem. 198, pode. Bom dia, Webjet 6726, decolou o perfil da PUC. Bom dia, Webjet 6726, contato radar na decolagem. Suba para o nível 330, sai da PUC, atravessa Aracaju. 330, PUC Aracaju, Webjet 6726. Precisaria vamos coordenação com a Projeto Aracaju para 6726? Eu prefiro da saída, Webjet 6726. Prefiro da saída. 490, está pronto para o táxi. TOB 43, 4 horas e 50, alterna Serra Bravo Uniform Fox. Torre, bom dia, TAM 3602, pode esperar 10 pronto. Até o ponto de espera da Delta, no ponto de espera chame a torre 118.6. Altímetro no Zora no 5. Bom dia, bom voo. 490, via Juliette Alfa, no ponto de espera Delta, torre 1186. Solo Salvador, papapá, Alfa, Tango, Tango, para acionamento. Chame para o táxi. Para táxi. Salvador Lono 397, está aqui no portão 3, pushback na B. Está autorizado, time táxi. Chamada para o táxi. Bom dia, TAM 3602. Bom dia, TAM 3602, contato radar decolagem, suba para o 320, saída da El Transição Diné. El Diné 320, TAM 3602. Controle, 198 para viagem. Oi, bom dia, o Trip 5490, próximo ao ponto de espera pronto. Trip, ingresso decolagem autorizado, 150 graus, 612. 5490, livelinha e decolagem. Jet 6726, chame agora Centro Recife, 1-2685-2545. Pio Recife, 1-2685, alternando 2545. 2685 a primária. 2685 a primária. Salvador, opa, opa, opa, opa, opa, dando tanto acionado fora táxi. Agora é o TAM 3602? Sou terceira saída para 3602. Na Delta, chame torre 1186, ajustado 1015. Passado. Ativa após o TAP, vou encerrar Vitor 366, 3896. Decolou o trip. Decolou os 3-1, controle 198, boa viagem. Obrigado. O trip 5490, se puder curvar à esquerda, agradeço. Mantendo perfil com a restrição da saída Momo Albo, nível 180, trip 5490. Mantendo a restrição, ciente, senhor. Fala Salvador, é o Papatango, Jurete Bravo de Alto. Possível. O PAC 3, já chegou a autorização? Bolo 260. 260, mas houve um no recebimento aí, ele entendeu como uma hora antes e o nosso aqui estava para 13 horas. Vou entrar aqui em contrato para ver se foi enviado o plano para o centro e ainda não foi gerado um transponder. Mantenha, escuta e aguarde. Entende na sua escuta o direto Bravo Delta. Fugou no 397 para ataque, tem 109 a bordo, 2 horas e 15 alternando Salvador. 260, falando que os primeiros 1.200 metros da 1.0 estão fechados, com ajuste 1.0 no 5. Fique atento a homens e máquinas na parte fechada da pista. 2 Salvador, é o Alfa Tango Tango, na ponte de espera da Delta, pronto para a viagem de bola. Tango Tango, ciente, mantém a posição na Delta. Ciente, Tango Tango. Tíssimo 2085, Altena 2545, Bravo de Fá. 2085, 2545, Bravo de Fá. Zero está visual com cabeceira deslocada em 1.200. Afirmativo. 1.015 no ajuste, 150 graus com 6.12. Autorizado o pouso, cabeceira deslocada, 1 no 1.200. 1.260. 260. 9.641 no contato radar. Disparo nível 050 na chegada a Bonfim. Claro, 050 na Bonfim. Poderia confirmar o número de pouso para o Rio? 02. Irá passar o nível 190 no mínimo até 15ª milha, conforme prevê a carta, confirma. Fácil. Bem, de forma que temos um traço na chegada bom, se orientado, descida até o nível 050. O 35490 está passando 130 agora. Positivo, senhor. É, estamos agora passando a 5ª milha, cruzando 060. Chame agora Centro Recife 1288, alterna 3325. 1288-3325, 3602. Controle Salvador 3196, bom dia, tem que ter informação Sierra. 3196, bom dia, contato radar autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 0620. Mari 0603196, pode se considerar a restrição de velocidade em etapa? Autorizado, aguardando a redução quando mais próximo. Autorizado, velocidade de critério em etapa, o 3196. Controle, Sala 3216, para prosseguir na descida, seguindo 0.5. Para 2.500 pés. 2.500, ajuste 1.0.6, Sala 3216. 490, pare a subida no nível 080. Atingir a 80, vai manter o trip. Rio 9641, desce e mantém nível 090. Desce e mantém 090, Rio 9641. Sulu aos 37, direito no 219. 219, igual 260. Serene recebeu o plano, tratar, gerar um transfone e autorizar, somente. Gente, está na sua escuta. Salve Salvador, bom dia, gol 1260, Livrona, você escuta? 260, bom dia, táxi Alfa, e vai me chamar antes a táxi Juliette para ingresso no pátio 1. Alfa e Juliette, vou chamar para ingresso no pátio Gol, 2-0. Autorizado para seguir a descida agora até o nível 040. Autorizado para 040, Rio, 9641. Informa o tráfego, sua esquerda agora 5 milhas, posição de 9 horas. Gente, tem o mesmo que quer. 25. Tango, decolagem autorizado no 20 graus, 79, 1500 no ajuste. Sim, então. Bom, 397 está no ponto de espera. 397 entra, não tem ponto de espera. Desce o trip, solicito coordenar o nível 160, por gentileza. Agora. Quatro a zero, reautorizado, nível 1-6-0. Agradeço mais uma vez, 1-6-0, trip 5-4-0. Rio 9641, prossegue redução para 1-8-0, nós, altímetro 1-0 no 5, desça para 3 mil pés. Plano 015 para 3 mil pés, Rio 9641. 1896, complete final RNAS e pista 10. Chame torno 8.62 e composto. 2862, obrigado, bom trabalho. Tráfico está decolando a 10. Alfa Tango Tango decolado aos 39, controle 198 a viagem. Bom dia, o Papa Papa Alfa Tango Tango. Bom dia, Papa Papa Alfa Tango Tango, contato rodada decolagem, sou para o nível 0620, saída coral. 0620, saída coral. Solicito 080, senhor. Autorizado 080. Sim, 080, Alfa Tango Tango. 02, chame Recife 1288, alterna 3325, bom voo. Controle bandido, voo na 765. Controle, voo na 765. Sim, voo na 765. É, perdeu o contato 264 com o centro, tá cruzando 170 por 110, tá? Na mão. Você conforme a última instrução do centro, aguarde contato radar, 765. Última instrução, desce 110 na mão, 765. 1-0, tá passando 372 visual. Igual. 765, acione a identificação. Verificou 4601, na 765. 3896, estabilizado, rádio nave 10, passou 372 visual. 3896, ajuste 10 no 5. Primeiros 1200 metros no 0 estão fechados. Fique atento a homens e máquinas na parte fechada da pista. O vento 1,40 graus, 10 nós, visualizado pouso na cabeceira deslocada. Ciente da restrição, ficar atento, tem livre pouso na cabeceira deslocada 10, TAN 3896. 397 foi questionado sua decolagem mantendo a proa. O controle informou que não está autorizado. O senhor vai ter que aguardar o pouso desse tráfego que está na curta e do próximo tráfego que está na LS. Então tá, então, 397. 1-2-0. Livre ingresso para o 5, bom, 2-0. Rio 9641, informe estabilizado no LOB. Cruza para velocidade de aproximação, complete final ILS, X-Ray, Senglat, turno 8.62, bom pouso. Obrigado, 8.62, viu? Salvador, bom dia, o Rio 9641, informa, estabilizado na final da 1.0, baixar o trabalho. Rio 9641, número 2 da aproximação, 1015 no ajuste, primeiros 1.200 metros da 1.0 estão fechados, fique atento a homens e máquinas na parte fechada da pista. Gente da informação, com 1.015 aguardando pouso, Rio 9641. Autorizou 9.000, desce para 2.000 pés, altímetro 9.095, autorizado ILS, informe estabilizado. 2.015, vai reportar 3.096. C490, chame agora Centro Recife, 1.2.085, alterna 2.545, bom voo. 1.2.685 e 1.2.545, obrigado. O765, desça para o nível 040. Para o 40, pode voar, Serra V368, João. Já o Serra V368 para o procedimento RNAV. Vai voar Serra V368, obrigado, gol 965. Celos 44, direita no 219. Direita 219, 3296, até já. Salvador, bom dia, Tan 3296, livrou na última, instruções para o ataque. Confirme. Confirmo, é o Tan 3896, livrou na última, instruções para o ataque. Ok, 3896 está livre, ingresso na Alfa. Ingresso na Alfa, chame antes do táxi Juliette para ingresso no pátio 1, 3896. Prossegue pela Alfa, chamará antes da Juliette para ingresso, Tan 3896. 1-0, autorizado ali a manter. Faz a galinha mantém. Rio 9641, seu Losso 46, direito no 21 decimal 9. Direito 219, Rio. Salvador, muito bom dia. O Rio 9641, livrando a sua escuta. No Rio 9641, táxi autorizado até o pátio 3. Táxi autorizado até o pátio 3, Rio 9641. Então, 3896, livre o táxi até o portão 02, no pátio 1.